queda de 40% no índice de homicídios em Foz do Iguaçu durante o ano de 2013. É o menor registrado em 6 anos, segundo informaram as autoridades daquele município. O número faz parte de um balanço divulgado pela Delegacia de Homicídios dos trabalhos realizados durante o ano de 2013. No período de 12 meses, até ontem haviam sido registrados 95 homicídios nesta cidade. Destes, 65 foram solucionados, o que representa perto de 70% de índices positivos para a polícia. Os 2 casos de latrocínio também foram resolvidos rapidamente, informou a autoridade policial. Este ano, 8 pessoas foram mortas em confrontos policiais. Uma delas foi o fugitivo da carceragem da 15ª SDP, Cleverson Oliveira dos Santos, de 21 anos, que estava escondido em uma casa no bairro Brás Madeira. Em todos os casos, nenhum policial ficou ferido. De acordo com o relatório, 90% das vítimas de homicídio foram homens com idades entre 17 e 30 anos. Os crimes ocorreram, na maior parte, nos fins de semana. Segundo a delegada responsável pelo setor, a região norte de Cascavel ainda possui os maiores índices de homicídio, cerca de 21%. Alguns crimes tiveram grande repercussão, como os que vitimaram crianças, como a pequena Raquel Trates, de 5 anos, morta pela mãe e pelo padrasto em março deste ano. E o de Gabriela da Silva, de 3 anos, atingida por disparos de arma de fogo durante o mês de setembro. De acordo com o relatório, diversos fatores contribuíram para a diminuição dos índices de homicídios em 2013. Entre eles, a rapidez das investigações, que envolveram o bom trabalho da Polícia Militar e a grande quantidade de armas de diversos calibres apreendidas durante ações policiais e investigações. Tudo isso aumenta a sensação de segurança e a confiança da população no trabalho realizado pela Polícia Civil, disse a delegada Mariana Vieira. A expectativa para 2014 é de que esses números positivos sejam ainda mais significativos. O trabalho policial será todo direcionado neste sentido, afirmou a delegada em sua declaração na tarde de ontem na sede da 15ª SDP em Cascavel. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.